Se liga aí, sangue bom. Nesse mundão existem diversas religiões. Então, irmão, o que for bom você abraça. O que não servir você despacha. Porque não interessa ser católico, evangélico, macumbeiro, espírita. Se você cultua Alá, a Jah, a Oxalá, a Jeová, só importa que sua paz e sua glória, sangue bom, você vá buscar. Pode acreditar na meu face, é isso aí. Por isso sempre eu digo, pra mim cada um, sabe por quê, maluco?